Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 19 de junho de 2015. Destaques de hoje. Reação a episódio na Venezuela adia votação de projeto da desoneração. Representantes de escolas agrícolas criticam acesso ao Pronacampo. TCU entrega relatório de contas do governo ao presidente do Congresso. Advogado de investigado na Lava Jato concorrerá à vaga no TSE. Agressor de George Zimmermann é acusado de tentativa de homicídio. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste. Frente fria passa pela região. O dia será nublado e chuvoso no leste de São Paulo e no Rio de Janeiro. Sol e chuva isolada a partir da tarde no norte do Rio de Janeiro, no Espírito Santo, no centro-sul e oeste de Minas Gerais. No norte de Minas Gerais e no centro-oeste de São Paulo, não chove. Região Norte. Dia com muitas nuvens, períodos de sol e chuva a qualquer hora no oeste do Acre, no nordeste do Pará e no centro-norte do Amazonas. Em Roraima, no norte do Pará e no Amapá, a chuva é isolada a partir da tarde. Dia nublado com garoa em Rondônia, no Acre e no sul do Amazonas. Região Nordeste. Sol e ar seco em quase todo o Nordeste. No norte do Maranhão e do Piauí, a chuva é isolada à tarde. No litoral, entre a Bahia e o Rio Grande do Norte, o sol aparece entre muitas nuvens e chove fraco. Nas demais áreas, o sol brilha forte entre poucas nuvens e não há risco de chuva. Região Sul, o ar polar entra forte de novo no sul. A temperatura cai mais. O sol aparece na maior parte do dia, em quase toda a região. Previsão de geada ao amanhecer no Rio Grande do Sul e na Serra de Santa Catarina. Muitas nuvens se formam sobre o Paraná, mas não chove. Região Centro-Oeste. A passagem de uma frente fria aumenta a nebulosidade no Centro-Oeste e provoca queda nas temperaturas. Devido à entrada do ar polar, há previsão de chuva com raios à tarde e à noite no centro-sul de Goiás e no centro-leste de Mato Grosso. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora o nosso primeiro intervalo e voltaremos dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta o que reza a história e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. O mundo é imenso. Talvez não pensemos nisto, mas a cada segundo que passa, existe uma nova Terra. Seja no passado distante, seja no passado mais próximo, existem artistas que já deram os seus primeiros passos e que escolheram um caminho alternativo. Não propriamente não commercial, mas mais livre e independente. Outros, mais do que os primeiros passos, definiram assim toda a sua carreira. Conheça-os em Paris DJs, o resultado de um grupo de produtores, na sua maioria franceses, que lhe levam diariamente um programa sem locução, mas que tem igual interesse pela originalidade das composições sonoras que apresenta. Paris DJs, segunda a sexta, das 10h30 às 11 da manhã, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O episódio de hostilidade a senadores brasileiros na Venezuela impediu a votação prevista para esta quinta-feira do projeto de lei que reduz as desonerações nas folhas de pagamento de 56 setores da economia, entre os quais construção civil. Ao serem informados dos relatos de senadores recebidos com protestos em Caracas, os deputados presentes na sessão do plenário passaram a cobrar uma reação enfática de repúdio da presidente Dilma Rousseff. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, telefonou ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e relatou que teriam sido jogadas pedras da van que levava 8 parlamentares a Caracas, entre os quais Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, e Aloísio Nunes, do PSDB de São Paulo. O PMDBista pediu ao chanceler que o governo emita uma nota oficial sobre o assunto. Por sua vez, o plenário da Câmara votou uma moção de repúdio à agressão, que foi aprovada, com as manifestações em plenário sobre o episódio ocorrido na Venezuela, Cunha decidiu adiar para a próxima quarta-feira a votação do projeto sobre as desonerações. O adiamento preocupa o governo, que espera, com a proposta, ter um aumento de arrecadação tributária o quanto antes. Não podemos admitir que senadores brasileiros sejam submetidos a agressões dessa natureza. E isso, obviamente, contaminou o processo legislativo de hoje, tornando inviável qualquer votação. Quarta e quinta que vem votaremos, disse o presidente da Câmara. We'll be right back. Deputado federal Expedito Neto, em missão oficial na Itália. Os detalhes com Edilson Peroni. O deputado federal Expedito Neto encontra-se em missão oficial na cidade de Roma, na Itália. Em visita ao país, o deputado foi acompanhado do também deputado federal Ulderico Júnior, do PTC da Bahia, e encontrou-se com autoridades políticas locais, a fim de entender o sistema político italiano e discutir quais as melhorias poderiam servir de exemplo e influência no atual cenário da reforma política brasileira. Na manhã desta terça-feira, o deputado visitou o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, e a primeira deputada ítalo-brasileira, Renata Bueno. A discussão voltou-se ao cenário político externo e à sua influência nos países em desenvolvimento. Após a visita, Renata Bueno levou os deputados para a Biblioteca Italiana, onde se encontra o exemplar da Constituição Nacional. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. O presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, recebeu o relatório do Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades nas contas do governo no ano de 2014. O documento foi entregue pessoalmente pelo relator da matéria, ministro Augusto Nardes. Senti uma excelente boa vontade. Ele, Renan, disse que priorizaria isso. É um avanço para a sociedade brasileira. A primeira função do Congresso é fiscalizar as contas da República, disse o ministro ao deixar a reunião com o presidente. O governo terá 30 dias de prazo para contraditar as irregularidades apontadas no relatório. Depois disso, o TCU votará. Em seguida, será a vez de o Congresso analisar as contas do governo, função que os parlamentares não exercem desde 2002. O PPS recorreu ontem ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade para anular a lei que alterou os critérios para a concessão do seguro-desemprego, seguro-defeso e abono salarial. O partido alega que a alteração no pagamento dos benefícios é ilegal, por provocar retrocesso. A norma foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A medida faz parte do ajuste fiscal e o governo espera economizar com a redução da concessão de benefícios trabalhistas. Com a lei, o trabalhador poderá pedir o seguro-desemprego pela primeira vez se tiver trabalhado pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses anteriores à demissão. Antes, o período mínimo exigido era de 6 meses. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, senadores brasileiros em missão de paz quase foram agredidos e por pouco não tiveram suas vidas em risco em Caracas, na Venezuela. Após terem a visita autorizada pelo governo e autoridades venezuelanas, os senadores Aécio Neves, Agripino Maia, Luísio Nunes Ferreira e Ronaldo Caiado tiveram o ônibus em que viajavam agredido por partidários do governo Maduro quando tentavam verificar a situação dos presos políticos, líderes da oposição naquele país. A posição do governo brasileiro, adepto desta política bolivariana, certamente que achará alguma desculpa para livrar o companheiro Maduro de denúncia de violação dos direitos humanos contra uma comitiva oficial de um país amigo, quando não, colocará a desculpa de que os políticos brasileiros estavam se enxerindo em assuntos internos de outro país. Se a situação calamitosa da Venezuela já vinha sendo condenada pelos excessos do governo de Nicolás Maduro, agora não há mais dúvida. Aquele, terminantemente, não é um país democrático. Como o Brasil tem praticado uma política diplomática desastrosa, este episódio só servirá para comprovar, para constatar de que estamos muito mal com as escolhas que foram feitas. Internamente, também estamos assistindo uma tentativa de repaginação do governo e do PT, que só serve também para demonstrar que não há mais coerência nas suas atitudes e ações. Como não havia como brigar abertamente com seu principal aliado no governo, o PMDB, a maioria presente no Congresso do PT decidiu fazer de conta que não tinha briga nenhuma e aceita a convivência, apesar da beligerância no jogo de interesses conflitantes de ambos. Ao mesmo tempo, aconteceu agora, quando se obriga a aceitar até o veto da presidente Dilma ao projeto aprovado pelo Congresso na questão do fator previdenciário. Sob o argumento de que se buscará aperfeiçoamento na regra, o PT concorda e seus aliados nas centrais sindicais engolem. Não há saída. As mentiras propagadas para vencer a eleição agora se desnudam e deixam a descoberto o cinismo com que tudo vinha sendo feito. A crise chega. O desemprego cresce e o que restou ao governo, petistas e alguns aliados, é entregar os anéis e salvar os dedos. Fica apenas como registro para sua análise. Os movimentos desencadeados pela presidente Dilma nos últimos dias sinalizam de que ela tenta se descolar de Lula. Hoje, um sinônimo apenas de esperteza política e econômica. Inclusive, infelizmente. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Você está ouvindo o Jornal Brasil Notícias, o mais completo noticioso do rádio brasileiro. Voltaremos depois do intervalo. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O homem que atirou no ex-vigia, que matou um jovem negro em polêmico caso nos Estados Unidos, foi acusado de tentativa de homicídio nesta quinta-feira. Matthew Apperson, de 36 anos, é acusado de ter descarregado sua arma contra o carro em que George Zimmerman viajava em 11 de maio passado, relatou a procuradoria local, acrescentando que a vítima teve ferimentos leves pelos estilhaços de vidro. Zimmerman, de 31 anos, ganhou as páginas dos jornais americanos e internacionais depois de matar um jovem negro, Trayvon Martin, em fevereiro de 2012. Além de tentativa de assassinato, Epperson também enfrenta as acusações de disparar contra um automóvel e assalto agravado com a arma de fogo, de acordo com o documento judicial divulgado pelo gabinete da Procuradoria do Condado de Brevard e Seminole, na Flórida. O presidente Barack Obama elogiou a mensagem forte e clara do Papa Francisco, que pediu nesta quinta-feira, em uma encíclica, aos líderes mundiais que atuem rapidamente para salvar o planeta, ameaçado de destruição pela mudança climática e o consumismo. Admiro profundamente a decisão do Papa para pedir ações contra a mudança climática de forma clara, forte e com toda a autoridade moral que sua posição lhe confere, disse o presidente dos Estados Unidos. Como o Papa Francisco disse eloquentemente esta manhã, temos a responsabilidade de proteger os nossos filhos dos nossos impactos devastadores das mudanças climáticas, continuou Obama. O presidente pediu proteção especialmente aos mais pobres, que são aqueles que têm mais a perder com o aumento das temperaturas globais. Obama disse que pretende abordar a questão diretamente com o pontífice durante sua visita à Casa Branca em 23 de setembro. A guerrilha comunista das Farc se declarou disposta nesta quinta-feira a acelerar as negociações de paz para fechar rapidamente um acordo sobre as vítimas, tema que discute há um ano com o governo colombiano em Cuba. A delegação das Farc quer fechar já um acordo sobre vítimas e não andar por aí pelo mundo divulgando tergiversações do que agora está acordado, disse à imprensa Jesus Santric, um dos delegados de paz das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Com a expressão andar pelo mundo, Santric fez alusão à recente viagem à Europa do presidente colombiano Juan Manuel Santos, que, segundo rebeldes, fez um discurso recheado de distorções e de mentiras brancas sobre o processo de paz. Vamos nos apressar tentando com que isto se firme logo, acrescentou Santric, integrante do Estado-Maior Central das Farc e principal redator dos documentos de sua delegação de paz em Havana. Trinta e oito pessoas, entre elas mulheres e crianças, morreram na madrugada de quarta para quinta-feira no sudeste do Níger, durante um ataque de combatentes islamitas do Boko Haram, anunciou o ministro nigeriano do interior. Elementos do grupo terrorista Boko Haram lançaram ataques contra as aldeias de Lamana e Negunau, no município de Gueskerou, na região de Difa, declarou o ministro Hassomi Massaudou à rádio pública. O balanço global provisório é de 38 civis mortos, entre eles 14 homens, 14 mulheres e 10 crianças. O balanço é o maior sofrido por civis nigerianos desde que seu país começou a combater o grupo armado nigeriano no começo de fevereiro. O ministro do Interior também registrou 3 feridos que foram levados ao hospital da capital da província, Difa, enquanto mais de 100 casas foram incendiadas. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Agora sim! Senti firmeza, pessoal! Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza! Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. Oito lideranças quilombolas encerraram a greve de fome que faziam há 9 dias na sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, em São Luís, pelo reconhecimento e titulação das terras. A ocupação no prédio, que já durava 10 dias, também acabou. Eles pediam que o órgão firmasse documento se comprometendo a dar continuidade aos processos de demarcação de terras ocupadas por remanescentes quilombolas no estado do Maranhão. Eles alegam que os processos estão parados. O superintendente do INCRA no estado, Jobert Frank Alves, disse que a principal reivindicação dos manifestantes foi atendida. Vamos concluir 68 relatórios técnicos de identificação e delimitação até 18 de junho de 2018, que é a parte administrativa fundamental para a demarcação. Representantes de escolas agrícolas criticam acesso ao Pronacampo. Vamos agora com a reportagem de Emanuele Brasil, direto da Rádio Câmara, para o Jornal Brasil Notícias. Representantes de escolas agrícolas criticaram nesta quinta-feira as barreiras de acesso aos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Campo, Pronacampo, que injeta dinheiro público no sistema educacional rural. Eles discutiram o assunto em reunião das comissões de Agricultura e de Educação da Câmara dos Deputados. Durante o debate, Anselmo de Lima, da União Nacional das Escolas Agrícolas, disse que hoje a lei não facilita o acesso ao crédito e a políticas públicas como o Pronatec. Já Antônia da Silva, representante da Associação Regional das Casas Familiares Rurais, relatou que só no Maranhão, 3 mil jovens estão fora das escolas por causa do baixo investimento. Para ter acesso ao crédito, a coordenadora de políticas de educação no campo do Ministério da Educação, Divina Bastos, orientou as escolas rurais a se associar ao sistema de educação estadual e municipal para receber o código do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Como existe um pacto federativo e os sistemas de ensino municipais e estaduais têm autonomia, né, sobre a educação no seu território, essas escolas comunitárias, elas têm que conveniar com o sistemas de ensino municipais e estaduais para ter acesso ao código do INEP, porque as políticas públicas hoje dos sistemas municipais e estaduais de educação só é acessado através do censo escolar. E essas escolas, por não serem públicas, elas não têm esse censo. A educação é uma forma de incentivar a distribuição de renda na zona rural, acredita o petista Odorico Monteiro, do Ceará. Hoje é o desafio de superar a atual situação, que é o fechamento de escolas agrícolas. Em média, a cada dia, 8 escolas no campo são fechadas. Nos últimos 10 anos, mais de 30 mil escolas foram fechadas no campo. Só em 2013, mais de 3 mil. No encontro com representantes de escolas rurais, os parlamentares conheceram melhor a pedagogia alternativa, método de ensino reconhecido pelo MEC, no qual os alunos têm as disciplinas regulares do currículo do ensino fundamental e do médio, além de outras voltadas para a agropecuária. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que repudia e abomina as agressões aos senadores brasileiros e, em nota, ele afirmou que vai cobrar reação altiva do governo brasileiro quanto aos gestos de intolerância. As democracias verdadeiras não admitem conviver com manifestações civilizadas e medievais. Eles precisam ser combatidos energicamente para não se reproduzirem. O senador Ronaldo Caiado, do DEM, afirmou que a comitiva de senadores que viajou à Venezuela estava sitiada a 1 quilômetro do aeroporto de Caracas, porque manifestantes pró-governo venezuelano obstruíram toda a pista. É realmente de uma petulância e prepotência, pior que qualquer ditadura da África, contou. Segundo ele, foram arremessadas pedras no ônibus em que os senadores estavam. Senadores decidiram voltar ao Brasil após protestos em Caracas. Reportagem de Glauciene Lara, direto da Rádio Senado. A comitiva de 8 senadores chegou a Caracas ao meio-dia, mas só conseguiu descer do avião da FAB 1 da tarde. Senadores foram recebidos pelas mulheres dos líderes de oposição presos e por muitos jornalistas. Ao sair do aeroporto em direção à prisão onde está um dos líderes, Leopoldo Lopes, a van com a comitiva foi detida por cerca de 100 manifestantes que bateram na lataria e atiraram pedras. Depois, a van não pôde sair do lugar porque as ruas e avenidas foram fechadas. A única saída foi retornar ao aeroporto. Os senadores disseram que a recepção da comitiva brasileira provou que há um regime antidemocrático na Venezuela e defenderam a saída do país governado por Nicolás Maduro do Mercosul. Aécio Neves, do PSDB de Minas, pediu que o governo brasileiro saia do imobilismo. Nós sentimos em algumas horas aqui aquilo que vem vivendo os venezuelanos ao longo de todos esses últimos anos. O Brasil não tem mais o direito de se omitir quando vê a escalada autoritária e violência e a violência crescendo na Venezuela. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira, um ótimo final de semana e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.